servo do Deus vivo. Mandou que se ajuntasse os homens de Baal pra fazer dois altares, ver quem manda fogo. Pois ele sabia que Deus é real. Ele só queria mostrar pra Israel que igual ao Deus do céu, outro Deus não há. Fizeram um altar e começaram então os 400 servos de Baal clamar. E os servos de Baal clamavam, se cortavam, e a coisa ia ficando cada vez pior. Falava assim Elias, gritando bem mais alto: quem sabe se talvez Baal já viajou. Elias com risada só zombava deles: cadê o Deus Baal que fogo não mandou? Mas daqui a pouco é a minha vez, vou mostrar pra vocês que Deus é meu Deus. Baal não respondia, já jorrava sangue pelas suas veias. A coisa tava feia e Elias sorria. Então mandou Elias o povo chegar e molhar o altar pela terceira vez. Deus vai mandar fogo e acabar com tudo. Ele é poderoso, eu provo pra você. E começou Elias a clamar assim: ó Deus de Abraão, Isaac e Israel, manda fogo agora e mostra a esse povo que verdadeiramente eu sirvo ao Deus do céu. E o fogo queimou tanto até causou espanto, que a água que estava ao redor lambeu. Eu leio essa história e dou glória a Deus, pois o Deus de Elias também é meu Deus. Também é meu Deus. Também é meu Deus. Eu leio essa história e dou glória a Deus, pois o Deus de Elias também é meu Deus. Também é meu Deus. Também é meu Deus. Eu leio essa história e dou glória a Deus.